pro céu e vejo o brilho das estrelas. Parece que vocês estão sorrindo pra mim. Meu irmão, meu pai, minha irmã tão amada. O tempo passa, mas a saudade não tem fim. Cada lembrança é um filme que volta a rodar. No silêncio da noite, me pego a chorar. O abraço que ficou na memória, o cheiro, o sorriso, pedaços da história. Saudade de você, meu irmão querido. Saudade do meu pai, meu abrigo, meu amigo. Saudade da minha irmã, minha flor encantada. É um amor eterno, uma dor que não acaba. Nas conversas que não pude terminar, nos conselhos que ficaram no ar. O coração aperta, mas eu sigo aqui, vivendo por nós como vocês queriam pra mim. Sei que um dia a gente vai se encontrar, no lugar onde não existe mais chorar. Encoro isso, eu guardo no peito, o amor que nem o tempo vai apagar. Saudade de você, meu irmão querido. Saudade do meu pai, meu abrigo, meu amigo. Saudade da minha irmã, minha flor encantada. É um amor eterno, uma dor que não acaba. De terminar, nos conselhos que ficaram no ar. O coração aperta, mas eu sigo aqui, vivendo por nós como vocês queriam pra mim. Sei que um dia a gente vai se encontrar, no lugar onde não existe mais chorar. Enquanto isso eu guardo no peito, amor que nem o tempo vai apagar. Saudade de você, meu irmão querido. Saudade do meu pai, meu amigo, meu amigo. Saudade da minha irmã, minha flor encantada. É um amor eterno, uma dor que não acaba. Acabar.